Não existe uma criança pobre ou rica. Não existe uma criança boa ou má. Não existe uma criança suja ou limpa. A criança é só criança. A criança é só criança. Não existe uma criança mal vestida. O que existe está nos olhos do que vê. Se o que vê souber que a vida é um brinquedo, vai ver só a criança no ar. Vai ver só a criança no ar. Mas vestido de passado velho e triste, mal criado, mal amado, mal irmão. O homem diz sim, o homem diz não. Morre a infância sob a dança da razão. O homem diz sim, o homem diz não. Morre a infância sob a dança da razão.